Thank you. Thank you. Bem, tudo começou quando tentei ajudar a minha amiga a vender a sua televisão. Colocamos um anúncio no OLX e segundos depois recebemos uma chamada telefónica a dizer que queriam comprar a nossa televisão para mandarmos os dados do cartão multibanco e que eles transferiam logo o dinheiro e depois vinha a transportadora e buscar a televisão. Nós, como éramos leigos na situação, nunca tínhamos feito nada disto, nunca tínhamos metido um anúncio na internet para vender nada. Demos os dados na boa fé e eles, em duas transações, roubaram-me 500 euros. Entrei em estado de pânico, mas consegui, ao fim de 2 ou 3 anos, consegui recuperar o dinheiro, porque agi logo na altura, o cartão foi bloqueado, tive que pagar dinheiro para me darem um novo cartão ao fim do mês, cartão multibanco ao fim do mês. E tudo começou aí, perdi 500 euros. E na altura comecei a vender discos antigos que já não tinha interesse neles. E era uma maneira fácil de ganhar algum dinheiro. Comecei a comer na caridade, na assistência social, na Ordem do Terço, parte da batalha, para poupar o dinheiro do jantar, para poder comprar discos, para poder restabelecer a conta do multibanco. Foi aí que encontrei um anúncio no jornal a pedir-se para o hotel, empregado, podia ser reformado. E como no anúncio dizia que podia ser reformado, eu pensei que poderia concorrer e ter a minha hipótese de trabalhar. E pronto, foi à telefonei, fui à entrevista dias depois, mas não fui a primeira escolha. Acabei por ser aceito, mas não fui a primeira escolha. No mesmo dia em que eu estava a fazer a entrevista, antes de mim, estava a ouvir ao fundo na sala de pequenos almoços a entrevista anterior, era um senhor reformado certamente, mas tem com mais 10, 15 anos, 20 que eu. E pronto, quando fui aceito, vim a saber que esse senhor tinha sido previamente escolhido antes de mim e que se tinha dado mal. Eu fui a segunda escolha, mas acabei por ser aceito. Fui a segunda escolha porquê? Porque pela história que eu contei, não é? Como ele podia ser reformado, no anúncio, eles vão estar à espera de um senhor idoso, 60 anos, 65, pronto, e eu, como era um jovem, entre aspas, um jovem de quantos anos? Nem 50, está já reformado, e tive que ocultar a verdadeira história, porque me reformei, não é? Não ia dizer que era esquizofrénico. Inventei, com recurso à literatura, inventei uma história a dizer que me tinha ia de moto na estrada, que tinha caído, tinha-me despistado, tinha batido com a cabeça nos rádios, tinha ido parar ao hospital. Tinha ido parar ao hospital por causa de ter caído de cabeça no chão da moto. E que depois tinha revelado uma doença e que estava a dar a tomar compromissos, tinha sido considerado inapto para trabalhar e tinha-me reformado por invalidez. Ele pergunta-me, o senhor A pergunta-me na entrevista quanto é que é a minha reforma, eu digo 300 e poucos euros. E ele vira-se para mim, então mais 500 euros de salário não era mais bom para si. E eu disse que sim. Não é? Disse que sim, 500 euros. Quando ele me disse que eram 12 horas de trabalho, e o 500 euros era pouco. Mas era melhor que nada. E eu pensei, estou aqui 6 meses, ganho 3 mil euros, maravilha. Foi assim que tudo começou, por uma mentira. Por uma tentativa de restabelecer uma conta bancária e continuar a comprar discos e ajudar a minha amiga, sempre fosse preciso. E aceitei um trabalho de 12 horas, 6 dias por semana, a ganhar 500 euros. Era o trabalho de recepção, de check-ins e check-outs de hóspedes, aluguer de quartos à porta, a capinha toca e a gente perguntou-nos se tem quarto para alugar e a gente dizer que sim, que não, dizer o preço. Portanto, trabalho de secretaria, trabalho de levar os hóspedes ao quarto, dar as chaves, os ar-condicionados, os comandos, a televisão do ar-condicionado. Fazer também trabalho de lavandaria, pôr a lavar roupa, secar roupa, estender roupa na corda, lavar louça, montar também as mesas de pequenos almoços para o dia seguinte. E também o trabalho de porteiro, ver se trabalho de hotel, de saber se os hóspedes estão a fazer barulho e ir lá bater à porta para eles falarem baixo, gerir os silêncios. E com muitos tempos mortos em que não toca a campainha, em que não há nada para fazer, em que uma pessoa senta-se no sofá e dormita e passa umas horas a dormitar e quando chega a casa é difícil adormecer logo porque já se dormitou durante a noite porque se está excitado da noite de trabalho e quando chega a casa de manhã demora-se a adormecer. Mas nos primeiros tempos eu gostei, estava a ganhar dinheiro, tinha voltado para casa também, porque as rendas em Timbuktu estavam muito caras. E então estava em casa depois de 10 anos fora da casa paterna e dei-me bem. Dei-me bem porque era o único trabalhador à noite, tinha um hotel por minha conta. Levava chaves para fumar, a passar o tempo. Ao fim da primeira semana estava a ser aumentado. Também fazia quartos, limpava quartos, casas de banho, fazia camas. Respirava e passava a esfregona. Trabalhava bem, era recompensado pelo patrão. As coisas começaram a correr mal. Quando eu tive um problema com o meu hóspede, e eu tive vontade de bater nela. Ela tinha uma conversa, implicava comigo e eu não consegui manter o brilho profissional. O hóspede tem sempre razão e eu achei que não tinha razão. E como não podia bater na hóspede, acabei por inventar uma mentira ao patrão, dizer que não podia ir mais trabalhar porque o meu pai tinha tido um AVC, tinha acabado de chegar a casa. O meu pai estava no hospital e eu precisava todo o meu apoio e eu não poderia continuar a trabalhar. Foi mais uma mentira. O patrão ficou sensibilizado e preocupado. eu pensei, não queria dizer a verdade, não queria dizer que tinha que ir bater na hóspede sem sequer fazer nada, mas só em pensamento. E não ia dizer que era por essa razão que me despedia, embora fosse uma razão óbvia. Mas ao ter mentido, mantive o sigilo, escondido o problema. Tal modo escondi que os meus substitutos que eu contratou não receberam para o efeito, e 2 meses mais tarde estavam a voltar a ligar-se: Rui, ajude-me, preciso sim. Aumentou-me o salário, montou-me o horário para sair mais cedo, em vez de sair às 9h30 da manhã, saí às 7h30. Entrava também mais cedo, mas podia dormir mais durante o dia. Acordar mais cedo, em vez de acordar às 3 da tarde, podia acordar à 1. E tinha mais tempo diurno para fazer outras coisas. E voltei lá ao hotel. O meu pai já estava melhor, disse: ainda bem. Isto foi correndo, comecei a ver que a própria gerência funcionava mal, as culpas das coisas que iam mal passavam para os funcionários. E tive outro desatino também com outro hóspede. O hóspede disse que eu devia ser um servidor público, quando no fundo eu estava só a dizer aquela coisa toda para ver se tinha um desconto de 10 euros na conta final. Foi nessa altura que a minha mãe teve problemas de saúde, de diabetes, e eu pensei, ainda bem que o ano passado, quando me despedi, não disse que tinha sido a mãe, que a minha mãe tinha tido diabetes, um ABC, que agora a coisa estaria-se a cumprir. Estaria-se a cumprir na pessoa errada, mas se eu tinha dito que tinha sido o meu pai que tinha tido diabetes, ou se tinha-se cumprido na pessoa errada, conheci a minha mãe, agora estava com problemas de diabetes, estava no hospital. E eu não aguentei e tive que mentir outra vez para me ir embora, e disse que estava com problemas de saúde, que a minha médica psiquiatra me tinha aconselhado a deixar de trabalhar. Poderia acontecer uma desgraça e ser internado com possível. Então mandei-lhe uma mensagem nesta vez. Será? Tenho que me ir embora porque isto, porque aquilo, estou doente. Ele, se a primeira vez tinha aceitado bem, desta vez mandou uma mensagem de volta a dizer: ao menos podemos ter avisado, sai-me daqui do mundo um dia para o outro. E eu não respondi. Mas mais uma vez, o substituto não correu bem com ele. Eu volto a me ligar meses mais tarde: Rui, ajude-me, preciso de si. O seu substituto roubou-me 50 euros, rapaz. E eu voltei lá. Menos horas, em vez de 12 horas, só 7 horas por dia, 8 horas por dia, por noite. Um melhor salário, e eu voltei lá, continuei a comprar discos, até que me fartei mais uma vez por causa da gerência, da filha do dono, do patrão, que trabalha mal, não quer saber, é incompetência, traz incompetência, parem-se reservas, porque ela não responde às mensagens, delega as culpas para os funcionários. Enfim, coisas, hóspedes a reclamarem porque ela fez isto mal e as culpas são todas nossas. Enfim, e desta terceira vez, quando me chamou pela segunda vez, me disse: Luís, se acontecer alguma coisa outra vez, não me deixes estar de um dia para o outro. Que eu fiz, desta vez durante 15 dias, e inventei mais uma desculpa, mas assim mantenho a porta aberta. Se eu mudar outra vez de ideias e se mais uma vez o substituto não resultar, eu posso sempre pensar em mim outra vez e eu na situação em que estiver, lá pensarei outra vez. Mas o irónico da coisa é que se isso acontecer, mais uma vez terei tido férias não pagas. Isso é que é merda. Mas pronto, para já estou desempregado, estou reformado, estou a fazer música, estou a pintar. Era para ir sair hoje ver um concerto, mas não quis. Preferi ficar em casa. Thank you.